desperta já meu coração e louva o Salvador, cantando em hinos triunfais, que Deus é o Deus de amor, imenso amor, amor sem par, preenche os vastos céus, alcança a terra. Subindo a dura cruz, morreu em meu lugar. Amor que exclama, vinde a mim, que busca o pecador. Amor eterno, sem igual, de Cristo Salvador. Desperta. Remido a preço tão real, o sangue do Senhor, com que pagar eu poderei, tal graça, tal amor, quando ele a mim, um pecador, se digna de aceitar e me levar com seus fiéis ao santo eterno lar. Desperta já meu coração e louva o grande Salvador, cantando em hinos triunfais, que